como pode? Porque a gente só quer o que não pode. Porque eu tento fingir que eu sou forte. Por que eu lembrei disso tão cedo? Quando a bússola não encontra o norte. Quando eu sinto que só eu percebo. E tomara que ninguém me note. É assim que eu carrego meu peso. Eu cansei das minas do teatro. Eu não posso fingir que eu não vejo. Eu coloco armadura de aço. Hoje eu não vou poder te dar um beijo. Eu nem tento disfarçar o cansaço. Eu não posso entrosar com seu meio. Eu não esqueço o primeiro cigarro. Essa merda acalmou na vez que eu senti medo. Eu quero ajudar. Depois que eu percebi que se eu te entro, eu não consigo mais dormir. Mas eu lembrei que Deus me ajuda. Abindado no game, eu tomo cuidado enquanto eu procuro subir. Aqui só tem filho da puta. Se me escuta, não me machuca. Seria pior do que perder o seu rosto. Seria melhor te conhecer de novo. Melhor não lembrar do passado escroto. Só falta perceber. Quem diria que eu ia tentar tanto? Aqui dentro tanta coisa pra ser. Mas lá fora eu vou vestir meu manto. Porque eu vou cair, mas ninguém vai ver. Ele disse que faz parte do plano. Já faz tempo que eu não quero morrer. Mas minha alma continua chorando e chorando até demais. Me diz o que tem atrás. Se todo mundo disfarça e a máscara sempre cai. E eu ando vestindo o manto. Eu sei que ninguém me enxerga. Segredo da estrada é menos cansaço nas pernas. É o que liberta. É por isso que eu canto. E se ninguém enxerga além a ilusão do manto, eu ando emanando azul igual no oceano. E no final tô insatisfeito, mas eu não quero ajudar.